de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade entrando no ar. Melodia FM, educativa de Varginha. Há de ser perene, há de ser efêmero. E eu, apresentando o programa, Renato. Renato Tavolieri Filho, com vocês, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. E hoje o nosso programa traz uma cantora muito, muito especial, representativa do jazz atual. Ela, de certa forma, esteve presente de uma forma indireta no nosso 100º programa. Até fiz menção a esse fato, porque foi ela que produziu o CD da Barbra Streisand. É, um CD lindo, como vocês conferiram. Mas ela é Diana Krall. E Diana Krall é, sem dúvida, uma das expressões mais importantes do jazz da atualidade. E ela nos visita com frequência. Ela vem ao Brasil, ela é uma amante da música brasileira. E assim nós temos o prazer de vê-la aqui nos nossos espaços artísticos e com regularidade. Diana Krall gravou o seu último CD, acredito que em 2009 ou talvez 2010, que foi um CD ao vivo, exatamente na sua apresentação no Rio de Janeiro. Uma noite linda, porque houve momentos em que ela se emocionou com a receptividade do nosso público, que cantou com ela, e a maioria composta até de jovens, o que é de surpreender. Ela é muito simpática, mas eu não estou trazendo exatamente esse CD, eu estou trazendo o CD que ela gravou em estúdio e cujas músicas compuseram até a maior parte da sua apresentação ao vivo no Rio, que é o CD de nome Quiet Nights, Noites Silenciosas, Noites de Silêncio. E o Quiet Nights foi gravado já em 2009. Ela não é uma cantora que grava com regularidade, mas o foco dela não é quantidade, sim qualidade. E isso nela é algo indiscutível. Qualidade da sua produção. Ela tem uma voz velada, ela toca piano maravilhosamente bem. Eu diria que ela é um músico, de fato. E participa dos arranjos, casada com Elvis Costello. Só por isso a gente já sabe da sua visão, vamos dizer, musical aprofundada e requintada, principalmente dentro de um rock mais avançado, jazzificado, e especificamente dentro do jazz. Ela que é amante declarada do trabalho do Nat King Cole e que teve nele uma das suas maiores inspirações. Diana Krall tem uma postura enquanto artista que eu admiro muito. É uma mulher muito bonita, um talento maior, mas ela é uma mulher tímida e, ao mesmo tempo, uma mulher muito simples, que gosta de ter uma relação direta com as pessoas, sem muita coisa de estrelato, de estrelismo. E isso ainda acrescenta à sua figura tão preciosa um valor, a meu ver, ainda maior. Deixo vocês com essa viagem pelo seu CD na íntegra. Volto ao final apenas para me despedir e faço uma ressalva. Vocês podem acessar mais dados e os programas passados e enriquecimentos aos programas que sempre aqui trazemos para vocês no nosso site www.acasadapedra.com.br, e também os programas quando não forem ao ar, devido à programação especial aqui da Melodia FM, que é uma rádio educativa da cidade de Varginha. Então, nesse caso, vocês também nesse mesmo endereço, www.acasadapedra.com.br, podem ouvir o programa do dia, para que vocês não percam a dose diária de sensibilização, como eu digo. Words like glorious and glamorous. and that old standby. Amorous, it's all too wonderful. I'll never find the words that say enough, tell enough. I mean, they're just not swell enough. You're much too much and just too very, very, too ever be in Webster's dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that marvelous, to tell you that you're marvelous, to tell you that you're marvelous, too marvelous for words. Second nature to me now. was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again, and yet I've grown accustomed to his looks, accustomed to his voice, accustomed to his face. Gentle, that when he passes, each girl he passes goes, ah, oh, but I watch him so sadly. How can I tell him I love him? Yes, I would give my gladly, but each day when he walks to the sea, he looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes I smile, but he doesn't see. No, he doesn't see. He doesn't see me. sadly. How can I tell him I love him? Yes, I would give my heart gladly, but each day when he walks to the sea, he looks straight ahead, not at me. Tall and dead and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes I smile, but he doesn't see, he just doesn't see, he just doesn't see. Thank you. you see me walking down the street and I start to cry each time we meet. Walk on by, walk on by. Make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you I break down and cry. Walk on by. I just can't get over losing you. And so if I seem broken and blue, walk on. All that I have left, so let me hide the tears and the sadness you gave me when you said goodbye. Walk on by, walk on by. on a silver platter. Where's my will? Why this strange desire that keeps mounting higher? Es seu olhar quando encontro meu, fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Doce sonhar e pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão quando se desfaz, coração de quem sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos. Quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus say, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand and be a team with me. So nice. Life would be so nice if one day I find someone who would take my hand in summer food life with me. Someone to cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice. Nice, should it be you and me? I could see it would be nice. Someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, life would be so nice. Nice, should it be you and me? I could see it would be. Thank you. lost them only, believing life was only a bitter tragic joke. The meaning of existence, oh my torch I carry is handsome. It's worth its heartache in ransom. And as the twilight steals, I know how the lady when I want rain, I get sunny weather. I'm just as blue as the sky. Since love is gone, can't pull myself together. Guess I'll hang my tears out to dry. Friends ask me out, I tell them I'm busy. Must get a new alibi. I stay at home and ask myself, where is he? Guess I'll hang my tears out to dry. Dry little teardrops, my little teardrops, hanging on a string of dreams. Fly little memories, my little memories, remind him of our crazy scheme. Somebody said, just forget about him. I gave that treatment a try. Strangely enough, I get along without him. Then one day, he passed me. I guess I'll hang my tears. get along without him. Then one day he passed me right by. Oh, well, I guess I'll hang my tears out to dry. I can think of younger days when living for my life was everything a girl could want to do. Thank you. every time we say goodbye, I die a little every time we say goodbye. I wonder why a little, why the gods above me, who must be in the know, think so little of me. They allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it, I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye. E o Questão de Sensibilidade de hoje termina por aqui. Um abraço e até o nosso próximo programa. Renato Tavolieri Filho se despedindo.